ser humano. Rimador social, cotidiano. Rimador das almas sem voz que vejo sofrer. Rimador das nossas crianças, se é justiça, cadê você? Sou Alana, rime, rimo as dores do mundo. Como ídolo, eu até tento, mas não posso esquecer de tudo. Rimadores das almas sem voz, perdidas na guerra. Rimadores dos povos, filhos africanos e dos povos das favelas. Rimador do submundo cruel que vivemos. Rimador da má educação que nós brasileiros temos. Rimador da criança abandonada no orfanato. Rimador das mães que choram pelos filhos assassinados. Escrevo minhas rimas para não me entregar à depressão. A caneta que escreveu uma vida pelo cérebro e o coração. Os inimigos estão de olho no meu arsenal. Inteligência e conhecimento adquiri com a vida real. Mais firmeza, hoje eu apoio meu dedo no gatilho. Escrevo as minhas ideias e me orgulho disso. E assim vou prosseguir a minha caminhada com meu arsenal. Alana rima, rimadores do mundo, pensamento criminal. Rimador cordial, sou ser humano. Rimador social, cotidiano. Rimador das almas sem voz que vejo sofrer. Rimador das nossas crianças, seria justiça, cadê você? Rimador cordial, sou ser humano. Rimador social, cotidiano. Rimador das almas sem voz que vejo sofrer. Rimador das nossas crianças, seria justiça, cadê você? Confesso que não compreendi quando vi meu irmão levantando nas drogas. Como posso olhar para meu irmão e não reconhecê-lo? Minha alma chora. Eu vi os falsos amigos dele esquecendo, vai vendo. O diabo estava em casa e ele não estava compreendendo. Rimo as dores da minha mãe que já sofreu demais. Rimo as dores das mães que conheci, foram muitas vidas, mas compreendi, consegui conhecer o coração sincero de cada uma. Eu vi no olhar singelas, angústias e também suas armaduras. Alana rima, rima as dores dos analfabetos. Rimador do inocente que ainda não conhece o mundo moderno. Rimador e a tristeza de todos os seres humanos que pelo mundo contemporâneo sofrem algum dos quatro cantos. Rimador das famílias que sofrem com a falta de união. Rimador dos alcoólicos e dos vícios de vários irmãos. Rimador dos depressivos que perderam a própria fé. Rima as dores do mundo, Alana, rima das ruas do nada, assim que é. Rimador cordial, sou ser humano. Rimador social, cotidiano. Rimador das almas sem voz que vejo sofrer. Rimador das nossas crianças, seria justiça, cadê você? Rimador cordial, sou ser humano. Rimador social, cotidiano. Rimador das almas sem voz que vejo sofrer. Rimador das nossas crianças.